Розливий дати злочимус. Есус Діспаратус. Ей, до ночі я ту фателану. Мікрофоні ну ауфу. А кіміка багігіля. Трилля сонора еволусов. Com nossa voz ativa. Sabe que mil palavras aí não relata família separada. A multidão na unida. Nós tá no fronteira entre o bem e o mal, chamado terra habitada. Terra habitada. Terra habitada. E nessa casa seus habitantes desaparecem. Se nessa casa. Pá, pá, pá. Mas tira o doce da mão da criança. Um gosto amargo fica na lembrança. Tira o doce da mão da criança. Um gosto amargo fica na lembrança. Dessa casa. Seus amigos desapareceu. Seu, seu, seu. 2003, radiografia mental, parte 2. Sou mesmo, moleque, fé. Oi aí, fala, dá um salve lá pros mano, dá um salve aqui nesses postos que tá faltando remédio, mano. Esse governador que não vê, vai reformar esses colégios, é, abrir creche, aí, arrumar os bueiros da rua, mano. Tá mó deselegância que não nenhum aqui nós aí todo dia. Direto e reto, like clap, patrica pra firmar. Se for malandro, confiante, não te representa mal. Letrante é viver, tipo assim não deve te ter. Bom proceder, saber se for saber descer. Click, clack, ela cresce, onde a rima prevalece. Os moleque curte rap, nas ES, onde fave. Se cala no show, movimenta com teu host. Tem que ver, te tornar, negócio revolucionou.